Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais uma edição de Old School Cousin. Novamente, eu sou o PA. E eu sou o Leonardo, de volta. De volta, finalmente, Leonardo. Onde é que você tava, cara? Por que eu com você? Cara, eu tive um período aí de busca da iluminação espiritual. Né? Ah, foi? Foi. Encontrou? Fui ao Tibete. Ah, e você encontrou a luz lá? Não, cara. Não, foi uma viagem perdida. Ah, tá bom. Você ainda é o mesmo fracassado. A mesma coisa. Tá, minha vida continua a mesma coisa. Por isso que você voltou a gravar podcast. Exatamente. Mas hoje, retomando nossos comentários sobre filmes, vamos falar sobre o novo filme do universo cinematográfico da Marvel, que é o... Capitão América 2. O Soldado Invernal. Invernal, com V, viu, pessoal? Não é Infernal, não. Porque eu fui esperando ver um cara dos infernos lá, porque eu achei que ia ser podrão, mas nem foi. É um Invernal, velho. Mó pai. É. E é interessante porque é no verão que se passa. Pois é, se passa no verão. Ou seja, mais uma mentira que os produtores fazem pra... É exatamente. Isso é um spoiler que a gente tá dando aqui pra poupar você que vai... Você vai crer que vai ver filme neve, né? Na esperança de ver... Seguindo o estilo de Frozen, né? Exatamente. Você que gostou muito de Frozen, você vai ficar muito desapontado nesse filme. Porque esse filme não tem neve nenhuma. Não tem neve, não tem... Esse é o foco principal. Sim, então, Leonardo, fale um pouquinho aí. Eu vou fazer aqui a boa e velha sinopse do filme para nós passarmos, então, a comentá-lo. Sinopse. Capitão América, um herói que, se você não conheceu até agora... Você não deveria estar assistindo esse filme, deveria estar assistindo Capitão América 1, depois os Vingadores. E depois ler os 50 anos de revista que existe. Exatamente. O Capitão América passa a trabalhar para a SHIELD depois dos Vingadores, né? E continua sua adaptação ao mundo moderno. E neste filme aparece uma nova ameaça na forma do Soldado Invernal, o Winter Soldier do título. Qualquer coisa que eu fale além disso será um spoiler. Pois é. Isso é uma coisa que é muito interessante nesse filme, que eu gostei muito. É justamente o aspecto que ele tem uma história que desenvolve muito contínua, que desenvolve muito. Não é uma trama simples, tipo, existe um inimigo, nós temos que derrotá-lo. Exatamente. É. Na medida do filme, todo o filme, a história está se desenvolvendo, né? E tá, você está descobrindo tá crescendo. Do que se trata, né? Pois é, isso é muito interessante porque o filme acaba se distanciando muito do estilo dos outros filmes. Não apenas dos filmes da Marvel, mas de outros filmes de adaptação de personagens de quadrinhos, super-heróis. Tirando, talvez, com exceção, o Batman, né? Os filmes do Batman, que são bem mais pé no chão e tudo mais. Agora, esse filme, ele realmente apresenta uma temática quase que não de super-herói, né? Assim, a gente pode dizer que é um filme de espião. É um filme que lembra mais os filmes de espião do que os filmes de super-herói, propriamente. Né? Ele tem algumas coisas nesse filme que me lembrou até bastante os filmes do James Bond. Alguns planos megalomaníacos que existiam e a trama que envolve pessoas sujas e tudo mais, assim, sem querer também entrar muito em detalhes, né? Mas agora eu achei muito interessante e eu, tipo assim, uma coisa que eu queria dizer logo, antes da gente entrar em detalhes maiores, é que esse finalmente é o filme do Capitão América que eu sempre quis ver. Finalmente. O primeiro filme é muito bom para introduzir o personagem, mas é um filme que, para mim, principalmente, do meio para o final, ficou muito chato. Eles não souberam dirigir bem as cenas de ação, as cenas... o conflito em si e tudo mais. Ele é legal para mostrar apenas a origem do personagem. Já os Vingadores, apesar de ser bem legal, ele no filme dos Vingadores, passa muito por cima, né? Ele é só uma pequena parte de tudo ali. Eu acho que esse filme, depois do Homem de Ferro 1, é o primeiro filme da Marvel que se sustenta nos próprios pés, assim, e que é muito bom, independente do universo em que ele está inserido. Né? O primeiro filme do Capitão América, ele é interessante, ele é bom, eu considero um filme bom, mas ele é quase que um prelúdio dos Vingadores. Assim. É. Eu assisti aquele filme porque os Vingadores não tinham saído ainda. E eu tinha que passar por aquilo ali, era um estágio para chegar nos Vingadores. Mas não que esse filme seja também alheio. Ele é claramente Não, ele é uma integrado. Mas integrada. ele Ele é é. bom independente, né? É isso que eu tô Ele querendo dizer. começa o filme no meio do caminho e ele termina o filme ainda lançando algumas dúvidas, algumas questões Que precisam ser que vão ser resolvidas, né? resolvidas nos outros filmes, tanto nos Vingadores como no próximo filme do Capitão América, que já está confirmado aí que vai ter. Então, vamos falar aí um pouquinho do elenco Tá certo. e do diretor. Eita, Paulo, não sei quem é o diretor, não. Ah, eu sei. Eu tinha anotado. Falei do elenco, depois eu falo do diretor. Muito bem. O elenco é o Chris Evans como Tocha Humana em Crise de Identidade, né? O ator que ousou ser dois personagens da Marvel diferentes, Dois heróis. Pra você ver dois heróis. como tá faltando o ator lá em Hollywood. Botaram o mesmo ator pra ser dois heróis do mesmo universo. É. Pois é, E aí tá tentavam, faltando. estão fazendo um reboot aí do Quarteto Fantástico, né? Tentaram pegar ele de novo, mas aí ele não quis dessa Pois é. É, vez, dessa vez não quis. obviamente. Aí temos também a estreia de Anthony Mackie como o Oxi. mais novo sidekick negro. Estreia não no cinema, né? É, não se lembra. Estreia nos filmes da Marvel, no filme do Capitão América, porque ele não estava no primeiro. Ele é o novo sidekick. Sidekick negro, é. Você que adora, né, sidekicks negros, Esse é o filme. esse é o É filme, pra é você, pra né? você. Não, ele tá falando isso por causa do War Do Machine, War né? Machine, do Máquina de Combate, É. do Homem de Ferro 2 e 3, Pois é. que era não, continua sendo Continua negro, sendo. E ele vai continua estar nos sendo negro. Vingadores, parece. Tomara. Também Scarlett. temos a Scarlett Johansson como aquela mulher gorda e horrível, que todos, né? O Samuel L. Jackson no papel de Samuel L. É Samuel Motherfucking L. Jackson. Jackson. É Exatamente, assim o nome desculpe, dele, nome de perdão. batismo dele. E o Robert Redford. Esse filme tem um elenco muito bom, viu? Robert Redford no papel de José Dirceu. Muito bem. Isso diz muito do personagem. Diz muito do personagem dele. Não, mas o Robert Redford tá muito bom nesse filme. Ele Ele provavelmente vai concorrer ao Oscar, né? é o Robert Redford, né? Então... Robert Redford. Pois é. Não, os diretores desse filme são dois, são irmãos. É o Anthony e o Joe Russell. Eles são caras assim, relativamente desconhecidos. Que eu acho que isso até acaba sendo uma tendência da Marvel que eles estão fazendo agora. Eles estão pegando diretores sem muito cacife e colocando para abraçar essas novas filmes, novas franquias dele. Porque esse diretor, a coisa assim, o maior destaque que ele teve foi as comédias românticas, Vê a Besta e o Community. Eles dois Não, dirigiram caramba, episódios do sou o Community. diretor do É. Community, cara. Ou Por isso que esse seja, filme é bom. Por isso que esse não, filme é ou bom. seja, é por isso que eu acho que o filme consegue ter uma interação, uma química boa entre os personagens. Que uma das coisas que eu achei mais legal é como os personagens interagem bem. Não há cenas maçantes nesse filme, na minha opinião, em termos de interação dos personagens. Eu acho que isso diz muito dos diretores, no caso. Eu, refletindo sobre esse filme, eu não me recordo de grandes cenas de humor ou de forçação de barra de humor como tem nos outros filmes Que da é, Marvel. exato. Isso é uma coisa que eu ia falar também. Que é característica, já virou característica da Da Marvel. Marvel, Até nos filmes é o da Marvel estilo Marvel, né? tem que ter aquelas piadinhas, principalmente no filme do Homem de Ferro, me incomodava muito a necessidade de sempre estar tendo uma piadinha assim. E não deixar que a história, que a ação que estava acontecendo ali falasse por si, né? Tem que ter todo tempo mostrar que o Tony Stark é uma pessoa muito espirituosa e Pois é. tal. Realmente é um aspecto que acaba cansando um pouquinho, principalmente quando você vai reassistir o filme. Porque a diferença, por exemplo, dentro do Homem de Ferro e desse Capitão América, é que esse Capitão América é um filme que eu acho que vale a pena demais se assistir várias e várias vezes. Já o Homem de Ferro fica meio cansativo, porque é aquela repetição constante de piadas, né, uma atrás da outra, e não tá, você não vai rir de novo. Ou talvez sim, mas não é toda piada. Então, 10 piadas, uma vai ser engraçado novamente. Pois é, aqueles filmes anteriores, eles tinham mais a marca Disney, assim, bem claramente pra mim, assim. Aquela coisa que era feita para toda a família, pensando realmente em vender, assim, vender no sentido de agradar a um público o mais amplo possível, né? E esse filme, eu tiro meu chapéu, porque ele traz um filme para toda a família de fato, sem parecer forçado. Sem parecer forçado. O próprio personagem, a questão de Capitão América ser... tem uma personalidade com valores e da forma como ele age mesmo, do código de ética que ele segue, o torna um bom exemplo para as crianças e toda a questão do super-heroísmo, da ação, eu acho que chama também as crianças, ao mesmo tempo que os outros aspectos de espionagem e de outros elementos, assim, que eu não quero entrar em spoilers, agora chamam os adultos. Pois é, mas ao mesmo tempo que você falou essa característica aí do Capitão América, do idealismo dele, né, da forma honrosa, nobre de agir, ele não fica em momento nenhum pedante, ele não fica parecendo um personagem não, forçado. Não, ele é uma pessoa boa. Mas mesmo, isso não é exatamente mérito, é claro, é mérito do roteiro, dos diretores e tudo, do ator também. Mas é uma característica do personagem do Capitão América, que muitas pessoas ignoram. Muita gente acha que Capitão América é aquele, nós temos que defender a América. E pelo contrário, o Capitão América, ele é o primeiro a olhar para si mesmo e para o governo e para o exército e enxergar o que é podre nele. É, porque o Capitão América, ele vem para simbolizar os ideais que construíram o país, né? Os ideais americanos, né, da liberdade, de todos a justiça, a igualdade entre os homens. Exatamente, são blá, blá, blá, blá. são esses valores que ele vem simbolizar, e não a questão mesmo do país ou do governo, né? Então, de seguir cegamente as ordens e tudo mais. É, não é o americanismo que costuma ser criticado, né? É, e o que esse filme acaba sendo, fazendo de uma forma sutil, diferente do Robocop, apesar do Robocop ser um filme bem legal, mas o Robocop, ele faz uma crítica muito direta, muito na cara, à mídia e aquela questão, né, da manipulação que tem, né, das indústrias e tudo mais. E ao militarismo, né? Já esse filme, ele toca nesse aspecto, mas de uma forma mais sutil. Por exemplo, tem um momento no filme que o Capitão América está conversando com o Nick Fury, e o Nick Fury apresenta para ele que estão sendo construídos uma nova frota daqueles Helicarriers, logo no começo do filme, que são aqueles aviões, porta-aviões, né, voadores. E o Capitão América mesmo fala que, tipo, isso que tá, é para prevenir, o Nick Fury argumenta que estão prevenindo futuros conflitos, futuras guerras e tudo mais. E o Capitão América diz assim, rapaz, o que vocês estão fazendo não é liberdade, não. Isso é terror. É tipo assim, nós estamos intimidando qualquer um que possa ter um pensamento já diferenciado ou algo parecido. É. E então, o Capitão América enxerga aquilo como uma ameaça à liberdade. Uma ameaça à liberdade, uma ameaça ao que ele prega, novamente falando, sem ser uma coisa pedante, sem ser idealista demais. E isso é um aspecto que eu acho fantástico no personagem. E eles conseguiram traduzir bem isso pro filme. Não apenas a questão da ação, né? Porque o Capitão América é foda, você ver o Capitão América brigando, dando chute na galera, jogando o povo longe. É muito bacana você ver isso também, mas é... Eu devo dizer assim, eu não sou um grande fã do personagem Capitão América. Eu acho ele... Eu sempre achei, assim, meio de segunda, dentro da Marvel, assim... E ele tem boas histórias, ele tem histórias muito memoráveis nas revistas, mas não sei, eu sempre achei ele meio uma imitação assim, do Superman, em certo aspecto, porque ele pegava justamente essa questão dos valores americanos que o Superman, no começo, né? Sim. A própria questão das cores, da bandeira americana, né? Mas cada vez mais ele tem crescido. O Capitão América é um personagem que eu acho que é um desafio muito grande para quem está escrevendo qualquer coisa sobre ele, porque é muito fácil você cair exatamente no, em cima dos preconceitos que as pessoas já trazem para o personagem. Eu gostava muito do Capitão América, o principal que eu achava nele era ver ele sendo uma pessoa assim. Claro, ele é um super soldado, ele, digamos assim, 10 vezes melhor que qualquer soldado que exista, normal. Mas ele é relativamente, na frente dos outros super-heróis que ele está sempre confrontando, ou as situações que ele entra, ele é uma pessoa relativamente normal. E é legal ver ele saindo daquilo, ele liderando, ele conseguindo guiar os outros heróis, sendo um E exemplo para os outros sendo heróis. corajoso, né, dentro disso, É, né? sendo corajoso, sendo tendo uma integridade inabalável e tudo mais. Isso é um valor que é o que eu acho muito bom. É verdade, é interessante mesmo. Pois E é. se contrapõe muito bem com os outros personagens. Agora, quanto a essa questão, Pedro, que você diz de o Capitão América ser, né, relativamente uma pessoa sem poderes tão estupendos, assim, sem poderes tão exagerados, eu acho que é uma das coisas que peca um pouco esse filme para mim, que não fica muito claro a questão dos poderes do Capitão América. Me parece às vezes que eles que não tem os limites, assim, que dependendo do que o roteiro demanda, eles botam o Capitão América mais poderoso ou menos poderoso, assim. Eu já achei, Se eu o achei roteiro precisa coerente. que ele caia de quedas gigantescas, ele cai. Se o roteiro precisa que a gente tenha medo, aí você vê ele tendo medo de cair. Não, eu tô Então, entendendo, mas assim, eu achei bastante coerente, né? Não me chamou muita atenção, mas aí também é o seguinte, eu tenho um espectro de conhecimento do personagem que justifica para mim, eu entendo se ele seria capaz de sofrer aquela queda, ou levar aquela porrada e sobreviver àquilo, ou como ele ficaria depois. Porque, tipo assim, muita gente não sabe, Capitão América, ele também tem um fator de cura. Não, claro, 1% do que o Wolverine tem. Tá longe de ser imortal, mas ele tem uma recuperação. O aspecto da fórmula, né, Sim, do soro do super do soldado. soro, torna o metabolismo dele maior, e ele tem como é que é? Ele não produz o ácido lático, que é exatamente o que deixa a junta dolorida. Ele não fica É, dolorido. Ele, isso então, aí ele é invulnerável. tem uma cena excelente logo no começo do filme que mostra isso aí muito bem. É, e mostra o quanto ele é incansável, né? É. Mas, assim, eu não acho que. Eu acho que, tipo assim. Eu fiquei lembrando que, dentro do próprio. Das limitações do personagem no filme, ele não faz nada que a gente não já tenha visto o James Bond fazer, ou o John McClane no Duro de Matar fazer também. John McClane leva quedas. O John McClane leva Mas também quedas. aí tu Tanto. exagerou. Não! O John McClane é o John McClane, bicho. O John Ah, McClane. John McClane é o bêbado! Você pega o Duro de Matar o John McClane, pelo menos umas 12 situações ali, deveria ter morrido. Não, ó, Ele deveria o um. ter morrido 12 Pois vezes. é, mas não morre, né? Então, tipo, o Capitão América pelo menos tem a justificativa de ser uma pessoa É, alguns tá passos certo. além do normal. Não, eu só Mas é, quis. tipo, Duro de Matar, eu lembro demais, Duro de Matar 3, que tá o Samuel Jackson. Nossa, Samuel Jackson também, né? É, Mas ele não, faz parte. Nick Não, ele Fury tá em foi todas. por causa daquelas bombas que ele desarmou do Duro de Matar 3 Ah! que ele foi promovido É, lá, pois né? é. É, o Samuel Jackson e o John McClane, né, o Bruce Willis, estão pendurados lá a uma altura que, sem brincadeira, deve ser uns 30 metros de altura, e eles caem no chão e ficam, ai, que dor no meu braço. Rapaz, às vezes eu me viro na cama e sinto dor no meu braço. Então fica meio difícil. Rapaz, agora tu falaste uma coisa interessante. Depois a gente vai ter que pensar aqui, viu? O quê? O Bruce Willis ainda não fez nenhum super-herói, cara. Nenhum super-herói. Ele fez Comando de Ação, o E ele último. fez o Red, dos Aposentados, É, que é não. uma revista quadrinho da DC É uma Comics. revista, mas Mas não é super-herói. não é super-herói. Qual super-herói Tá poderia na ser? hora já, cara. Mas qual super-herói poderia Qualquer um, ser? cara. Qualquer um, né? Qualquer Mulher um. Maravilha. É. Ele tem que estar em alguma coisa, Não, assim. é realmente, Ele mas não pode tem. ser o Visão. Eu acho que ele poderia ser. Ah, não. Cable não. Não, Visão já tem gente pra ser Não, Visão. não é o Visão, mas é aquele pessoal que fica observando do universo Marvel. Vigia. Os Vigias. Ah, então esse é o Vigia. Que é careca, sabe o que é careca, né? Só para lá, você tá muito racista. Mas tudo bem. É. Sim, aí, entrando um pouquinho mais agora no, na história do filme, aparece, né, o Winter Soldier, né, que é o soldado invernal. Que ainda é sem spoilers, né? Ainda sem spoilers. Certo. Que ele é um agente que ele tem missões. Que você não entende mais ou menos quem é que tá controlando ele, quem tá mandando nele. Mas ele tem missões e ele é como a própria Viúva Negra fala, ele é um fantasma, ele é alguém que aparece em uma situação aqui, 10 anos depois aparece em outra situação, e ele é um assassino exímio, lutador exímio, um cara que tem todos os conhecimentos, parece ser, não tem como rastreá-lo e tudo mais. Então eu achei esse aspecto do assassino sem face, sem rosto, sem ser rastreado no filme, muito interessante. Então, inclusive, teve momentos que eu achei ele ameaçador, que eu fiquei lembrando do Exterminador do Futuro 2. Ele é um cara implacável, que ele é obstinado em cumprir a missão dele e pronto, ele não quer saber. É, tanto que no começo do filme, quando o Capitão América encontra, o primeiro encontro que tem entre os dois, ele não parte para cima do Capitão América, ele já executou a missão dele, ele vai embora. Ele simplesmente ignora o Capitão América e foge. Não, é muito interessante mesmo como personagem, o Soldado Invernal. Viu? Como ameaça, não exatamente como personagem. Porque... Não, eu digo como vilão. Como vilão que se coloca como antagonista. Porque justamente contra o Capitão América, ele faz um contraponto muito interessante. É. Ele realmente representa uma ameaça ao Capitão América. Teve várias... Você sabe que é um filme de super-herói, você sabe que o Capitão América eventualmente vai se dar bem. Mas, mesmo assim, ele ainda representa uma grande ameaça. Foi mal, pessoal. Ele representa uma ameaça plausível, palpável no filme. E é muito interessante esse personagem. Mais adiante a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre o personagem, sobre a história. Mas é legal enxergar o quanto o personagem, ele aos poucos, se vai revelando. Tem uma cena... E isso... É muito interessante, assim, quando você fica empolgado não só em ver o herói se garantindo, como em ver o vilão se garantindo. É quase a sensação, né, respeitada a proporção, mas é uma sensação semelhante ao que você tem quando vê o Coringa nas telas, que você fica empolgado de ver como o vilão se garante. Eu nunca vou me esquecer das pessoas aplaudindo o Coringa no cinema, cara. O cara acabou de... Ah, ele assassinou alguém! Pois é, porque... Monstro. Porque justamente o vilão consegue ser tão fodástico, assim, se contrapor de uma forma tão grave ao herói, que você acaba que desenvolve também um... Mas seguindo totalmente oposto ao que é o personagem do Coringa. Enquanto o Coringa tem um carisma psicótico, né? Que é interessante você ver o quanto ele é perverso, o quanto ele é irônico nas coisas dele, sarcástico e tudo mais. Nesse filme, esse personagem, ele é praticamente um robô. Não, ele é um... Ele mas eu tô dizendo quando tem... Um funcionamento frio, assim, inumano, a forma dele de agir. Mas, por exemplo, quando tem as cenas de ação em que ele está fazendo o que ele foi criado para fazer, você não tem como... Não se empolgar assim diante do que ele faz. Eu acho que isso é uma coisa, é um aspecto positivo, porque até no momento que há o conflito entre ele e o Capitão América, você, claro, você quer que o Capitão América vença, mas existe aquela ambiguidade. Pô, esse cara é muito bom, eu quero ver ele sendo bom. Isso é. Eu acho que a gente é meio doente, né? Essa admiração pelo mal, rapaz. Olha, eu quero fazer uns apontamentos aqui, viu? Primeiro, a Scarlett Johansson como Viúva Negra. Pai, tá na hora de ter um filme só dela. Pode ser, embora ela seja uma gorda horrível. Ah, uma mulher gorda, mas bota no computador e emagrece. Né? Acho que nesse filme eles deram, deve ter emagrecido. Deve ter emagrecido. Mas, mas o... Eu não achei legal um certo tom que existiu ali entre ela e o Capitão América, assim. Eu não sei se tu percebeu. Romance, assim. É, eu achei que teve algumas conotações assim de flerte assim. Mas aí é que eu acho legal do personagem. Eu não sei se você percebeu, ela tem uma atitude meio de flerte, né? De dar em cima de praticamente todo mundo. Pois é. Isso eu É acho coisa de que diz gordo muito. mesmo, É isso aí. coisa de gordo, gordo desesperado para arranjar um macho. Não, Não. vamos parar com essa brincadeira, Não, porque. mas falando sério, é porque assim, ó, ela é um, a personagem, a gente sabe que na personagem ela não era uma pessoa boa, na história da Sim, personagem, sim. ela era uma espiã que deve ter feito muita coisa horrível, Questionável, é. questionável. E eu acho que grande parte da situação dela, justamente por isso que o codinome dela é Viúva Negra, que é referência àquela aranha, né, que mata o marido depois de. Exatamente. Pronto. Ela meio que fazia, ela era capaz de coisas horríveis. E eu acho que grande parte disso estava bem em utilizar o próprio corpo, em seduzir, em atrair o alvo, o que for. E você nota que ela tem esse aspecto de lidar De meio sedutor, né? sedutora com todo mundo. Na primeira cena que ela aparece no filme, que ela conhece aquele o Music Elf que vai ser o Falcão, ela já dá um. Joga um Oi, charme assim joga um pra ele. charme. É. E É, ela é rapaz. muito charmosa, ela não precisa fazer É. nada para ser charmosa. Aí dentro de um personagem que já é naturalmente, né, já tem esse sex appeal do próprio da própria, né, da história, do histórico dela, da história dela. É Aí verdade, pronto, você me aí. convenceu. Você me convenceu. Ela. Pois é, obrigado. Finalmente eu consigo. Agora vamos falar Agora. sobre política, né? Vamos ver se eu consigo. Não, mas olhe. Passando para a segunda questão, nesse mesmo linha. Ah. Onde está o Gavião Arqueiro? O Isso que foi aí. que foi feito, Gavião Arqueiro? Esse aí não. Ah, se no próximo Eles filme dos podiam pelo menos Vingadores. citar o rapaz, bicho. Que o Gavião Arqueiro era um agente da SHIELD 100%. Exatamente, ele tinha. Ele podia ter usado as flechas dele ali, bicho. Teria É. resolvido tanta coisa. Pois é. Rapaz, mas eu não sei. Isso aí eu não tenho como defender o filme nesse aspecto, não. Realmente, era pro personagem estar lá em algum momento e não estava. Eu não Ou sei pelo menos se. ser mencionado que ele estava em alguma missão secreta, É, né? eu não sei se eles vão, tipo assim, justificar alguma coisa no próximo filme dos Vingadores, que a gente sabe que ele vai estar no filme dos Vingadores. Mas, realmente é uma falha. O filme tem alguns furos, o filme não tá livre de erro, não. Eu acho que, como qualquer outro filme, ele tem alguns furos que me chamaram um pouquinho a atenção. Eu não vou entrar em detalhes, não, mas. Eu acho que é pelo menos umas três cenas, tirando isso que você está falando, que eu lembro que eu fiquei pensando, não, isso não faz sentido. Mas tudo bem, né? Agora sim, o filme, como eu ia dizer, o filme é meio sobrecarregado. Ele lança muita informação. O que é isso que eu falei, que torna ótimo você reassistir o filme. Ele tem muita informação, tanto relacionada com os filmes anteriores, o filme do Capitão América anterior, tem personagens do filme anterior que voltam nesse ou são mencionados nesse. E também ele lança muitas situações, muitas tramas, né, dentro da própria história atual e tudo mais. Que se você não tem um conhecimento dos filmes do Capitão América anteriores, do universo Marvel, do cinema, né, esses filmes que saíram desde o Homem de Ferro, e até conhecer um pouco da revista, fica um pouco difícil de você conseguir captar tudo. Tanto que eu assisti no filme com a minha namorada, ao longo do filme, antes, ao longo e depois do filme, eu tinha que tirar dúvidas para ela que o filme tinha a obrigação de responder por si só. E não respondeu. Então, esse eu poderia dizer que é um aspecto negativo Eu acho assim, não é, na para o verdade, casual, né? Para a pessoa casual. na verdade eu acho, Pedro, que o que acontece é que o filme tem diversas camadas de que você pode apreender, assim. Se você tem todas essas dimensões aí, você domina tudo isso, domina a revista, domina os filmes, domina isso tudo, você vai ter um nível de compreensão do filme bem maior. É, com E certeza. profundo. Mas se você não conhece nada e vai assistir esse filme, você vai apreciar o filme, você vai entender, assim, eu acho, o Não, que. entender você vai, mas vai ficar algumas dúvidas ainda em aberto, eu acho, de qualquer forma. Como Eu acho que as pessoas que não acompanham isso, elas não vão nem chegar a conseguir ter essas dúvidas, entendeu? É, eu tô entendendo. Elas têm que ter pelo menos um mínimo de conhecimento para ter as dúvidas do que. Então, pronto, o filme acaba ficando uma experiência mais completa para quem, ou é para quem é bem casual, que tá assistindo só para ver um homem correndo no mundo dos outros, ou para quem é bitolado e conhece o verdade, universo. Então, eu acho que é uma armadilha que o próprio a jogada da Disney, né, da Marvel desse universo cinematográfico é uma coisa que está fadada a acontecer, né? Agora, tipo assim, falando do universo cinematográfico, tipo, esse filme está muito interligado com os acontecimentos desse filme, são muito tem repercussões grandes no universo, É, eu nos acho que é melhor a gente acontecimentos. falar isso no É, spoiler, não? spoiler, né? Não, então Daqui a pouco a não vou gente falar chega mais já nada. nos spoilers. Pois é, então eu acho que era isso que a gente ia falar sobre o filme. Vamos dar o veredito. Leonardo, dê o seu veredito. Rapaz, eu não preparei um veredito para esse filme. Eu penso que ele merece uma nota, bicho. 8,5. Não. 8,5. Assim, eu não tenho nada de muito esperto para falar do que esse filme é. Eu achei o melhor filme solo da Marvel desde o Homem de Ferro 1. Com certeza. Eu dou um 8,5 para esse filme. Ele merecia um 9 e alguma coisa, mas eu tirei alguns pontos dele por causa que no começo do filme tem uma lista das coisas que o Capitão América tem que pegar, tem que ele perdeu durante o período que ele ficou congelado. E aqui no Brasil ele perdeu a Xuxa. Ah, na lista tem a Xuxa, tem o Mamonas Assassinas, tem Exatamente. a Wagner Moura. A lista daqui do Brasil, eu É sei meio quem vergonhoso. foi vergonhoso quem fez. Alguém que não conhece muito sobre o Brasil fez essa lista. Fez essa Ou então lista. alguém sacaneando aí, diz pra esse bicho aí pra ele aprender o que é a Xuxa. Aí ele manda, ah, Xuxa, ok. Pois é, realmente foi. Deixou bem a desejar, isso aí perdeu vários pontos para mim. Mas fora disso, eu recomendo totalmente que a pessoa vá ao cinema, se possível, num IMAX. Não precisa ser 3D, Treinar demais pro mas é 3D, não. interessante. O filme tem muitas coisas visualmente interessantes e vale a pena ir ao cinema. Meu veredito, eu diria que o filme vale 9 piscadas de olho da Viúva Negra. Esse foi o quanto eu gostei desse filme. Apesar dela ser uma mulher gorda, horrível, mas aquela mulher ali sabe piscar bem, viu? Ali, uma piscada daquela mulher pra mim. Não, nota 9. Para Nota mostrar que nós 9. não temos preconceitos, né? É. Até as gordinhas a gente Até aceita. as gordinhas como a Scarlett Johansson, a gente Eu tá. só não dou nota, eu só não dou uma nota maior do que 9 para esse filme por causa desse aspecto que eu falei, que ele é muito dependente do conhecimento, né, do universo para você ter todos esses conhecimentos, Apreciar apreciar. completamente, né? Então agora a gente vai entrar Nas questões dos spoilers. nos spoilers. E se você já não tiver assistido o filme ainda, A gente recomenda que pare por aqui. pare por aqui. Muito obrigado. Ou então você pode economizar o preço do cinema, né? É. E ouvir aqui o que a Ouvi gente tem a gente. falar. Pois é. Então, rapaz, o aspecto assim principal desse filme que realmente adicionou muito ao universo e até justificou algumas coisas dos filmes anteriores foi esse negócio da Hydra, que é aquele grupo. Como é que a gente pode dizer? É um grupo. Grupo político? Tipo os nazistas, né? Mas como é que Exatamente. chama? É quase que um movimento, né? Um movimento idealista, sei lá. Fascista. É um grupo fascista. Terrorista, fascista. É um grupo fascista. Eu acho que a melhor É. definição para a Hydra seria isso. Eles são criminosos, é uma organização criminosa mundial que existe desde a Segunda Guerra. E que mesmo depois do fim, né, do Caveira Vermelha, que é o grande vilão do primeiro filme. Exatamente, que era o líder deles no primeiro filme, ela continua a subsistir e se infiltra, né? Passa a ter um novo modo de operação Mais secreto. mais secreto ele consegue se infiltrar, inclusive, nos mais altos escalões do governo dos Estados Unidos, e da das China. Nações Unidas, da própria China. É. Isso foi uma coisa que, tipo assim, eu não lembro, eu já li muita revistinha envolvendo esses personagens, essas sagas, mas não lembro de ter lido sobre isso. Então, me pegou de surpresa também. Não sei se tem a revista que acontece isso nos quadrinhos. Mas eu achei muito interessante, porque isso acabou explicando muita coisa dos outros filmes. Explicou um pouco. Até o Homem de Ferro 2, que tinha um senador lá, que era meio pau no cu. Exatamente, que cara. Que queria pegar a armadura. Eu achei muito legal aquele senador aparecer pois novamente é. E ser da Hydra, né? É um personagem tão menor, né? Assim, que é só uma piada que no filme. Que você achava que no Homem de Ferro 2 que ele era uma piada. É, só um otário, né? É. E aí explicou, você vê que ele é um membro da Hydra nesse filme. E isso até ajudou a explicar o porquê que ele tinha aquela fixação de pegar a armadura do Homem de Ferro para reproduzir e o que mais. E é nisso que eu estou falando, que uma pessoa que acompanha o universo cinematográfico da Marvel tem um aproveitamento muito maior desses filmes. E quem acompanha também as revistas tem um aproveitamento ainda maior. Pois é. Porque esse personagem do senador foi interessantíssimo a forma como ele foi usado nesse filme. É, e outra coisa também, no filme dos Vingadores, o Capitão América, eles descobrem que eles estão usando aquele Tesseract, né, que é aquele cubo cósmico, para fazer umas armas. Aí você vê que eles têm umas armas da Hydra lá. E é exatamente isso que a Hydra fez quando ela tinha o cubo. Ela fez armas. Ou seja, acaba sendo o mesmo grupo fazendo a mesma coisa na Segunda Guerra. Ou seja, esse filme adicionou ao conteúdo do filme dos Vingadores. Anteriores, sabe? É. Isso foi fantástico. Isso mostra uma linha de pensamento de continuismo muito bem estruturada. Até a série, a maldita série Agentes da S.H.I.E.L.D., que é isso que eu ia falar antes, é uma série que eu odeio. Eu não consigo assistir. Mas quando Agentes da S.H.I.E.L.D., a série, no final do filme Capitão América, a gente sabe que a S.H.I.E.L.D. se desmantelou, eu fiquei pensando, mas para o que vai acontecer com essa série? Aí eu fui assistir os episódios da série. E eu acho que os últimos 4 episódios que teve são totalmente relacionados, paralelos aos acontecimentos do filme do Capitão América, e seguem adiante mostrando o que aconteceu com aquele grupo de agentes da S.H.I.E.L.D. e outros agentes. Ou seja, a série adicionou ao filme. O filme adicionou a série e vice-versa. E eu achei isso muito... inclusive, na série... Eu vou falar um spoiler dessa série, porque eu não recomendo ela pra ninguém mesmo, não. Só recomendo se você quiser assistir agora por causa desse filme do Capitão América. Ao longo da série, eles estão descobrindo sobre um vilão que eles chamam de clarividente, porque eles acham que é um vilão que consegue prever, ler a mente dos outros, ou prever o futuro, ou algo parecido. Porque o vilão sempre está um passo à frente deles. E isso faz o quê? Sei lá quantos meses, muitos meses que a série começou. 6 meses que a série começou, sei lá, quase. Começou em final de setembro. Pronto, já falam 6 meses que a série começou. E eles já falavam desse vilão. E agora foi revelado que em momento algum era uma pessoa com superpoderes. Era um agente da S.H.I.E.L.D. de alto escalão que conseguia as informações sobre as missões da S.H.I.E.L.D. e antecipava tudo e manipulava para que as coisas acontecessem do jeito que ele queria. Ou seja, a própria série teve um continuismo grande em relação ao acontecimento desse filme. Realmente tem toda uma equipe que deve estar trabalhando para costurar todos esses roteiros em conjunto. Para deixar todos os nós bem amarrados. E na série, inclusive, eu vou falar logo, tem um dos personagens principais desde o primeiro episódio. Um dos 5 personagens... Não, 5 não. Um dos 4 personagens principais, que é um agente da Hydra, infiltrado. E isso também explicou muita coisa das ações dele no passado. Foi muito interessante, viu? Sabe? Então, Pela primeira vez, eu tenho vontade de voltar a assistir esse Pois negócio. Eu aconselho que você volte a assistir os últimos 4 episódios, que todos eles já são relacionados com esse negócio do filme. Então... Pois é, é muito interessante. Foi um twist... interessantíssimo isso. E agregou esse negócio que a gente estava falando, que é um filme de espionagem e tudo, que é um filme que se distancia mesmo da questão de super-herói. Esse twist aí foi sensacional. Foi uma coisa que tornou o filme diferenciado, assim, pois na minha é, opinião. exatamente. Agora, outra coisa que eu tenho um comentário muito positivo a fazer é de como foi mostrado o relacionamento do Capitão América, do Steve Rogers, com o Bucky, né? E como o Bucky é um que é o Soldado Invernal. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. O Bucky, o amigo do melhor amigo do Steve Rogers, que aparecia já no primeiro filme. E eu achei muito bacana as partes desse segundo filme em que ele lembra do passado e aparece ele magrinho ainda. Eu achei muito bacana, assim, quando, mostrando o relacionamento dele de amizade. O que que o Bucky representava para ele e depois o que que descobri que é aquele vilão, aquele inimigo que ele estava enfrentando tão implacavelmente, pois é. Era o Bucky, né? E mostra muito, a forma que ele escolheu enfrentar esse inimigo, mostra muito da personalidade do próprio Capitão América. Exatamente. É. Porque é um final que poderia ter sido anticlimático, mas que eles souberam fazer bem esse negócio. Poderia ser anticlimático, poderia ser clichê, esse negócio de o cara... Ah, meu amigo, eu não vou lhe enfrentar. É. Venha para a luz, se lembre de quem você é. Isso não tem nada mais repetitivo, né, nas histórias do que isso, né? O cara sofreu lavagem cerebral e você... Ah, o amor vai lhe curar, mas... Lembre-se quem você é. Mas eles souberam fazer isso legal. Pois aplaudo, é. Aplaudo, bato palmas. Isso é método do roteiro do diretor também. Agora, críticas que eu não, tenho. Não, agora, esse, o Winter Soldier, ele é um personagem que, tipo assim, ele fica completamente aberto no final e deixa um gancho potencial grande pra ele se aparecer nos outros filmes. Eu não digo que ele vai aparecer nos Vingadores, mas, por exemplo, o próximo filme do Capitão América provavelmente vai envolver esse personagem de alguma forma. E você imagina um filme dos dois interagindo? Ele sendo casca grossa, o Capitão América sendo, né, sendo o que ele é, sendo o escoteirozinho que ele é. Então, tem um potencial grande para essa série de filmes do Capitão América. Eles podiam solo serem, né, crescer muito com esse personagem também. Eles podiam fazer também, que seria muito interessante se eles quisessem diversificar as franquias, fazer uns Vingadores só de secundários, assim. Aí colocar o Falcon. O Falcon. Colocar até esse Winter Soldier, ele poderia entrar lá, entendeu? Colocar pois a galera que não tá. Que tem um cachê menor. É mesmo. Os Vingadores de final de semana. Rapaz, agora, a gente mal falou do Falcon, né, cara? A gente praticamente não falou dele. É, ele voa, pessoal. É legal demais. Não, é legal. O personagem dele é muito bacana. É meio surpresa, assim, de repente aparece ele lá voando, porque, por acaso, ele era um cara que tinha uma super roupa, um super traje voador. Então foi meio jogado na sua cara. Mas não deixa de ser legal o ator. Ele deu um show de interação bom entre ele e os outros personagens. E ele muito carismático. Aquele ator nunca tinha tido um destaque maior pra mim, mas nesse filme ele chegou a roubar cenas. Eu acho interessante como são pessoas boas, assim. Eu sinto falta de ver mais nos filmes esse tipo de coisa, entendeu? Aquele cara, ele se coloca ali pra ajudar o Capitão América e ajudar aquele pessoal, assim, e você... A custo de nada, né? Assim, é simplesmente porque, não, porque eu sei que o Capitão América é uma pessoa boa, ele exatamente. É meu chapa aqui, ele se me ajuda ao certo a se fazer e pronto. Pronto. E não precisa de mais do que isso. Não, mas as cenas que envolvem, as cenas de ação que envolvem ele são muito bacanas, e eu realmente, eu não consigo imaginar ele... realmente fazendo parte dos Vingadores, sendo tão eficiente quanto os outros são, não. Mas, de qualquer forma, ele ainda adicionou muito a esse filme e seria legal também revê-lo. Eles sempre conseguem, né? Eles colocaram a Viúva Negra para ser muito relevante no filme dos Vingadores. Eles têm como fazer com que pessoas que não são tão overpower, tão poderosas... Mas ele não vai estar, né? Já sabe não, que não vai estar. Não, não vai estar, tá, mas eu tô dizendo... Mas é legal. Eu gosto quando eles dão essa interpretação diferenciada para os personagens. Porque eu nunca gostei muito dele na revista, não. Ele é mais eficiente nesse filme do que na revista. Na revista ele é um cara que voa. E ele foi criado, assim, para meio que com essa conotação social mesmo de ser o primeiro Foi. super-herói negro, né? Não É, foi muito pensado assim tinha como tanto. super-herói. Foi pensado primeiro como negro e depois E só como depois, inventa um poder para um negro e bota ele na revista. super-herói. É, foi uma coisa É, mais o ou menos personagem nesse. cresceu ao longo dos anos na revista e tal, É. mas nesse filme foi a interpretação O boa. Pantera Negra, né? Que é um super-herói negro que foi muito melhor trabalhado, eu acho, Foi. assim, Pantera né? Negra é um personagem que tem muita, muita história, tem muita coisa interessante, que inclusive no cinema eu acho que vai ser bem adaptado. Olha, uma crítica com spoiler que eu quero fazer, ou então uma explicação que eu quero pedir, porque eu não entendi. Aquela cena em que eles estão com aquele computador humano lá, o Armin Zola, que ele revela que a consciência dele foi transferida para aquela mainframe ali, aquele computador, e que ele guardava milhares de informações para a Hydra, não sei o quê. Por que, se ele era tão importante, a Hydra destruiu ele com um míssil? Assim, não, tudo bem, eles queriam matar o Capitão América, mas gás ou alguma coisa. Mas Realmente não teve ele muito. era tão importante, parecia assim que era uma coisa Eu fiquei meio tão dividido. revolucionária a questão de um computador que conseguia ter, né, guardar a consciência humana de tão poderoso que era, não sei o quê. E aí eles. Ah, vocês vacilaram. Enquanto vocês estavam conversando aqui comigo, lançaram um míssil Não, aqui. isso eu achei interessante. O Porque quê? ele é o vilão, né? Ele aparece e começa a falar os planos que a gente tem, são muitos, não sei o quê. E na verdade, Ele ele estava estava só atrasando. atrasando para o míssil chegar. Isso eu achei Mas. bacana. Mas assim, eu vou ser bem sincero. Eu fiquei meio dividido sobre como me senti em relação a essa interpretação do personagem do Armin Ah. Zola no filme. Eu fiquei achando meio camp, né? Meio breguinha, um pouco, tipo, Muito um cara com brega, sotaque pesado. Aí eu só um computador, não sei o quê. Ele quebrou um pouco o clima do resto do filme. Mas, assim, agora, justificando esse negócio da destruição dele, o grande lance que ele tinha feito era criar o algoritmo, né, que era o que que justamente permitia controlar. o sistema de mira, tipo assim, calcular quem são as pessoas que são potencial ameaça para a Hydra, para a Shield, né? Sim. E aí eles iriam matar logo as pessoas antes que as pessoas Tivesse a pudessem. oportunidade de. Então, o que ele tinha feito, acho que até no tempo do filme, assim, uma coisa recente, era criado esse algoritmo aí. E agora realmente pareceu ser desnecessário fazer aquilo. E sem falar aqui, ó, eu queria falar assim, sem falar que é um furo, um pouco de furo de roteiro também, porque eles chegam, eles entram numa base secreta, eles descem um elevador muito profundo e chegam nesse computador. Aí cai um míssil em cima e eles saem andando, meio destroços. Pois Eles é. estavam no subterrâneo, eles estavam a pelo menos uns 30 a 20 metros de profundidade. E o míssil cai. Não era nem para eles sentirem um míssil. Só se for um míssil muito especial. Pois é, Então, bicho. O que foi não aquilo, fez muito sentido essa cena, não. Eu acho que foi meio. Né, mano? Foi uma uma derrapada, bicho. derrapada menor, não é nada que É. fique. Meu Deus, que E vergonha. eles colocaram no meio do filme, então muita gente vai nem se lembrar disso aí. É. Mas eu me lembrarei. Eu me lembrarei do computador dizendo: É. Ah, vocês É. é. É uma interpretação. O personagem na revista ele é bem mais absurdo do que um rosto no computador. Ele é um robô que tem É. um rosto na barriga, tipo uma tela no monitor na barriga. Então eles deram uma interpretaçãozinha que não fugiu muito, É. não fugiu tanto, apesar de não ser um robô que sai andando, mas ele tem uma câmerazinha em cima, ele tem um visual remotamente parecido. Então não. Foi meio derrapada, mas não foi tão ruim, não. Certo. Agora, eu achei legal o gancho que eles deixaram pro novo filme dos Vingadores, que é que no final, naquela cena dos créditos, durante os créditos, que eles Sim. mostram o Barão, o Warren Von Strucker, que é, pra quem lê a revista, ele é o atual cara Líder da da Hydra. Líder da Hydra, né? Ele é o equivalente ao Ao Caveira Caveira Vermelha. Vermelha. E mostra que ele tá relacionado com a origem dos gêmeos, que é o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Porque... Que originalmente são personagens do universo dos X-Men. É. Filhos do Magneto. Eles são filhos do Magneto. Eles são inicialmente vilões e, eventualmente, eles acabam se tornando membros dos Vingadores, porque eles não se decidem muito que lado eles vão ser. Se eles vão ser do lado do Magneto. Mas eles eram da Irmandade dos Mutantes. Eles originalmente são da Irmandade. Aí, eles meio que decidem, não, vamos fazer o bem, mas não vamos fazer o bem relacionado com os Mutantes, não. Vamos ser genéricos, aí vão ser Vingadores. É. Então, eu achei interessante essa adaptação. A gente sabe que é uma desculpa para poder usar os personagens sem poder mencionar. A Marvel não tem os direitos sobre os Mutantes, que estão com a Fox, que, né? O que é uma coisa meio paia, mas tudo bem. Aí, pronto. Eu acho que era só isso que eu tinha para falar mesmo. Se você... Eu também já falei. Aliás, deixa eu falar só mais uma coisa para encerrar. Não vou falar, não, porque eu iria terminar numa coisa negativa. Mas diga aí. Tá bom, então. Por favor, não. Pra não, ninguém ficar pensando o que, que eu ia dizer. É. Eu achei, cara, que no final também eu senti um pouco... Eu senti que eles caíram num clichê de filmes de ação. E que foi o seguinte, depois de anos, décadas de planejamento, de fazer a coisa na surdina, com muita competência, sem que ninguém soubesse, vazasse. Aí, no final, a coisa é feita de qualquer jeito e vira uma corrida, assim. Vamos, quem correr primeiro ganha, assim. Eu acho que muitas coisas, muitos filmes, muitas histórias acabam caindo nessa armadilha. É, rapaz, ele mostrou a Hydra se infiltrando ali por todo tempo, tanto tempo ela conseguiu construir aquilo ali, pra ela simplesmente abrir mão daquele trunfo numa tentativa tresloucada de usar aquelas armas pra matar os seus inimigos o mais rápido possível. Eu acho que é porque eles não contavam com a presença do Capitão América. Não, realmente, se você parar pra pensar nesse aspecto, não teve muito... Foi meio corrido mesmo, foi meio... Fugiu um pouco a lógica de uma organização dessas tão secreta, né? Assim, por outro lado, eu achei sensacional o fato de mostrar que existem vários tipos de ameaça dentro daquele universo, né? Porque se você for pensar no filme anterior, com os Vingadores, o Capitão América estava enfrentando alienígenas ou criaturas extradimensionais, não sei o que diabo é aquilo, relacionado com o cubo cósmico, lá o Tesseract, uma coisa altamente cósmica, assim, e você continua vendo aquilo como uma ameaça, mas você tem que se lembrar que ao mesmo tempo existem essas ameaças políticas internas, de grupos fascistas, de seres humanos maus mesmo, né? Pois é, isso é uma coisa que reflete bem a adaptação do universo Marvel. Na verdade, qualquer universo de quadrinhos que envolva essa mistura tão grande de origem de personagens e de elementos diferenciados, né? Porque... Fantasia, ficção científica e tudo mais. Porque os outros filmes me pareciam mais contidos, assim, por exemplo, os filmes do Thor, embora seja uma outra faceta, assim, dos inimigos mágicos. Mas, tudo bem que o Loki foi um vilão ali nos Vingadores, mas não me parece ali que aqueles personagens ali do Thor... Eu não sei, eu achei muito interessante eles usarem a Hydra como vilão e a forma como foi demonstrado. Foi. Ele conseguiu manter a linguagem do filme antigo, Capitão América, adaptar para o dia de hoje e não perder muita coerência do que já foi introduzido nos filmes lá. Eu quero deixar... desculpa, ele cortou. Não, pode falar. Não, eu queria... O meu encerramento seria deixar uma pergunta aqui para vocês, meus amigos, que estão acompanhando nosso podcast. Né? Que nós escolhemos fazer aqui o Capitão América, porque assim como... Capitão América, nós ficamos congelados aí um período, né? Você deve ter percebido, ficamos no gelo durante várias semanas Eu queria então pedir que vocês fizessem a listinha do Capitão América para nós, né? Vocês pegam esse É. período que a gente ficou sem falar, vocês dizerem o que que a gente O que vocês gostariam que a gente falasse? não comentou, o que aconteceu nesse período e que vocês queriam ouvir por aqui. É. É, se tiver alguma sugestão, fica à vontade. Mas Xuxa não, por favor. Não, Xuxa é o próximo episódio, né? Já tá combinado. Pois é, isso aí, galera. Da minha parte, eu me despeço. Eu sou o Léo Lab. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.